Patango, Vitorino de Juliette, mantém ao coio do Veracruz, 1.510, ajuste no 0.104, com 5 B. Gente, Vitorino de Juliette, 06 a bordo, repórter Paris. Bom dia, Salvador, com 1.094, cruzando 1.410. Bom, 1.094, contato com o radar de decolagem, sobe via sair da bomba para nível 370. Na bomba, via para o 370, com o 0.94. Controle para o momento, levantando para a parte de sofrer. Tá bom, Romeu, te área passando, torre, 1.18, decimal 95. 1.095, graças. Corre, Romeu, levantando. Confirme. Na palma, se levantando, passando através do parque de Sossu para regresso. Chame no farol de Itapuã. Vai chamar em Itapuã, grato. Tarefa Tango, tem condições da presidente curvar à esquerda e cruzar a final da pista no zero, aproximando direto para Enrimar? Não, não vai para Enrimar, vai para Bata. Corrijo, para Bata, tem condições de curvar à esquerda, cruzar a final da pista no zero e aproximar para Bata? Afirmo, já presente que ela está curvando à esquerda, vai cruzar a final da 1-0 e vai direto para Bata, tá? Afirmo. Xané 6337, acima de identificação, DSV chegada a bomba para 4 mil pés, o ajuste no 0.04, confirme pro dos desvios por quantas milhas irá manter? Umas 40 milhas, mas 35 milhas aproximadamente, está bem em cima de elevador. Esse é Xané 6337, aproximo seria 200? Vamos lá, isso é melhor para mim, 0 da 10. Estou 3191 na VL manter, pressão no 0. Pensando em fazer um pouso em grupo de Lulu aqui na boca do rio, informará o regresso. Padrão 01 no centro, reporte regresso. Controle, bom dia, azul 597, separado. Metro 0 aproximadamente e 25 milhas. Azul 5197, contato com o radar de decolagem, salve via saída da EL para o nível 320. Israel 320, 597. Abip. Voo 094, voando na proa 340 por 25 milhas, ok? Voo 1094, por quantas milhas? E a proa, Oi. Recebeu o voo 094, controle. Voo 094 negativo, confirme proa e por quantas milhas de girar manter desvios? 340 é a proa, 25 milhas. Mantenha a posição mais 3 segundos. Tá passando o uísque quilo Zulu. Mantenha o corredor Veracruz, ajuste 1.0, 1.04. Atente a tráfego, mantendo o corredor Veracruz a 1.500 pés. Alfa 3.4. Quilos olhou também o Papa Alfa 34, está com 01 no 34, acionado, 37 a bordo. Decolagem da 3191, no 0090. Vai ultrapassar o Zulu em mais 2 minutos. Foi todo mundo, vem, aguarde. Azul 2758, torre 118, decimal 95. Azul 2758, chame a torre 118, decimal 95. Estabilizar a torre 71895. Sul 1 novembro, está autorizado o CEASA. Bravo, novembro. Diferente de Juliette, está autorizado o CEASA, repete com o visual do campo. Sul 1395, centro Recife, 1251, alterna 12835. Tancuna 2235 na 395, obrigada, bom dia. 04 Azul 2758. Decolou ao Zona 9, controle Salvador 20, destino 8. Controle 208, bom dia. Bom dia, Zona 954, entre as condições. 9954, acione identificação, voo ITAP para interceptar a chegada Mari, o ajuste Salvador 9014, desce para o nível 050. ITAP 9014, desce 050. Controle Salvador, TAM 3191, passando 2200, na sua escuta. TAM 3191, no ação de identificação. Correção, contato radar decolagem, sobe via, saída da para nível 300. Contato radar, sobe via 300, TAM 3191. Vem para controle. 9 Embraer Sol Romeo, prossiga para o controle. 9 Embraer Sol Romeo, vou na proa do farol de Itapuã. Ajuste número 0-4, reporte para descida. Uma possibilidade de voarmos Leda da presente? 3191 autorizado Leda. Voando Leda, 3191, obrigado. O 1094, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685, reporte desvios ao mesmo. 2545, obrigado, um Vitorino de Juliette, torre 118, decimal 95. 295, torre, Salvador, boa tarde, aqui é a Papa Chama, Vitor e Juliette. Sou Índia Juliette, sinal para estar na autorizada. Sinal 7 autorizada, Vitor e Juliette. Tá, em Paripe. Certo, pelo rolo. Quando? Liberação Romeu, desce para 500 pés, o ajuste no 04. Reporte, através de Pitor Duplo. Mando pelo 6337. Salvador, bom dia. 2200, aguarde. Xané 6337, voa pelo, após pelo, Ceará 366, desce para 4 mil pés. Foi pelo completo, 666, desce para 4 mil. Eco Zulu November reduza para 1209, atenta tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo 1.300 pés de Papa Alfa 32. Reduzindo o máximo possível, November. Dia Juliette, encurte para a final da pista 17, pouso autorizado, vento no 50 graus 099, após o pouso livre na Taxiway Quebec. Passa a descer abaixo. Cortando após voo de Vanacabé. Então, se ajuda. Avisa o Eco Zulu Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Romeu Bravo. Papa Tango Yankee Romeu Bravo. Mantenha 510, atenta tráfego à sua direita. O nome 510, um Papa Alfa 34. Cliente, Guilherme Guarda, decolou de Serra Dia Cunha, está com o piloto de Serra Luiz Delta Lima, vai mantendo 510, um a bordo. Código 0127, o Ianco do Bravo. Cliente, aqui é o meu Bravo. Serra Luiz Delta Lima, destino. Reporte para cruzamento entre Imbra e Duna. Bravo. Avisar para o campo, é, Eco do Novembro. Zulu Novembro, confirme esse visual com Papa Alfa 3-2 para a final da 1-7. Afirmativo, normalmente visual, viu? Eco Zulu Novembro é torre 118 desse modo 95. Azul 4060, aguarde. Papango Whisky, Kilo Zulu, voe da presente, Seasa. Azul 4060, aciona identificação, desce via chegada Mari para nível 070, reduza para 250 nós. Mari, descendo via 090, 070, azul 4006, ajuste em Salvador 9014. 9014, voo 9954, voa certo 366. Voa certo 366, voa 9954, obrigado. Xané 6200, voa posição ITAP. Yankee Romeu Bravo, autorizando o cruzamento desse Duna e Simbra 500 pés, reporte livrando o bicho da pista 1-0. Azul 4207, ponto para pronto. Azul 4207 autorizado, aliás, decolar, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0-9. Ali decolou 904207. 12835. Obrigado, bom dia. Estou no lado certo. A Vembera de São Romeu para ingresso de circuito tráfego, torre 198 desse modo 5. Juliette, Quebec, Kilo, livre de sonagem, chame Isaac. November Oscar Romeu, chame no farol de Itapuã. Romeu. É que o Zulu November está aguardando pista livre. Tá livre, November, está no final de 3 milhas. Vitorinha de Juliette, solo 27, libera a esquerda, aguarde. Eu acho que é bem aqui no táxi até, ó, táxi papá. Eco Zulu November, vento 150 graus, 1909, pouso autorizado, pista 107. Livre pouso, November. Cena 6337, voo certo 366, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV, ajuste 9014, reporte certo 366. Quando você vem a meia, reportarei estabilizado. 5 negativo, tráfego aproximando agora, tem mais 2. Mantém o farol de tapa aguardando mais um minuto. Esquerda, Itapuã, Romeu. Esquerda, Zulu, pode chamar a torre. Esquerda, Zulu, torre 118, decimal 95. 1895, graças. Esquerda, lá, final para pouso. Esquerda, Romeu, bravo, no tráfego do crescimento, torre 118, decimal 95. Então, tem frequência ali para alta coordenação. Torre Cordial, bom dia, Papa Tango, esse quilo, Zulu. Torre Salvador, Cordial, bom dia, Papa Tango, esse quilo, Zulu. Juliette, Quebec, Quilo, Ayari, Manteiro, no 7. November, faço 180 na pista e livre na Papá. Cordial, bom dia, Papa Tango, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu é a torre final, pistão no 7 autorizado. Livrando 1500, recepcionando a longa final da 7 Kilo Zulu. Vitor, Índia, Juliette, ingresso na pista e livre na DEI. Eco Zulu November, considere solo 29. Número 2 na aproximação. Reduzindo, vou 9954. Gente, Vitória Juliette. Azul 4207, decolando 29, controle instalador 208. 08, passe liso, obrigado. 4207. Doutor Salvador, bom dia. Azul 4207, na saída da EL, passa 1800. 207, contato radar na decolagem, sobe via, saída da EL para nível 320. Sobe via da EL, 320, azul 427. Guardando base para um projeto Romeu. Quilos, autolagem autorizada, pista 7, vento, 50 graus, 089. Oscar Romeu, mantenha paralela a final da pista 7, aguarde para gerar base. Tráfego número 1 para pouso, agora está na RMAR. Dá para girar a base 7, não lembra Oscar Romeu. 2 quilos Zulu, informação de tráfego à direita, helicóptero. Sobrevoando paralela, sinal da 17, não interfere. Pouso autorizado, pista 17. O esquilo Zulu, vento 150 graus, 089. CS, esquilo Zulu, leve 17, está visual ao contrário. Tá. Número Oscar Romeu, confirma o tipo de equipamento. É um Alfa 1 do Norte Serra, um agudo. O 9954, se dispara 2500 pés, está autorizado o RNAV da pista 190, o ajuste no 094, no poste tem a pista 366. 094, quem está autorizado o RNAV da pista 190, o 9954, vai formar no 366. Passa 195, pista 3191. Pressionada, veloz, que é quilos e coluna na 7, na sua escuta. 93191, centro Recife, 1251, na perna 128-35. 1251, 2235, 3191. Tabatango, Juliette, Quebec, Kilo, mantenha a corredor Axé, 19 pés. Quebec, Kilo, mantenha a Axé, 9 pés. Autoriza a base no 7, November São Romeu? Afirma, autoriza a base aguardando pista livre, repouso. Base no 7, November São Romeu. Reduza para 2009, segue com o número 3 na aproximação, desce para 4 mil pés, seu ajuste no 094. 4 mil pés, 094, é o número 4 da aproximação, G22009, 9954. Gol 9954, torre 198, decimal 9. 3895, gol 9954. Azul 4060, após Itapira, volta a 368, desce para o nível 050. 050, após Itapira, 368, para 060. Jato pista no 0, vento no 50 graus, 1119. Eu repouso, 6337. Oi, Salvador, bom dia, gol 9954, estabilizado a Renato, pista no 0. Gol 9954, número 2, agora pista livre. Agora pista livre, gol 9954. Whisky Kilo Zulu livre na Quebec, só aguardando o pouso do helicóptero. Eu vou sentido oposto, mantendo 19 pés no Charlie 182, reporte através de Pituaçu. Tá já passando Pituaçu aqui, senhor. Só para dar novidade. É que é o meu bravo, mantém a mesa literal, reporte de Tapon. Salvador, bom, meu, bomba 15, boa. Passou a posição, bomba 15, mantém. Capitão Juliette, Quebec, Kilo, atente a tráfego rumo ao posto, passando parte de Pituaçu, Romeu 44, reporte de fundo visual. Tem gente, Quebec, Kilo, ainda não, visual, mas... E era, na verdade, visual com o tráfego, senhor. Quebec, Romeu Bravo, torre 118, decimal 95. 3295, bravo. PTN6200, desce para 2500 pés, reporte de aviso 366, que é autorizado a RNAV. 72500, estabilizado, passando 366, 3300. Azul 4060, desce para 4 mil pés, o ajuste 1094, voo Serra Vito 368, está autorizado o RNAV. 34 mil, voo 368, 904, autorizado RNAV, 4060. Mantenha o nível 1900, vou ir na Prozeal aí em Salvador. Acione identificação, o ajuste 1094. Só 1-5, cobre o controle. Autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 1-7. 1-0-0, mantenha a Prozeal aí em Salvador. Acione identificação, o ajuste no 0 no passo. Aqui está o Juan Salvador mantendo uma centena do Umba. Umba 1-5, contato radar estabelecido a 4-5 milhas nordeste de Salvador. Pouso 1-0-9. Autorizado o pouso, estou no 0, com 9954. No México Romeu, ciente taxi até a Papai Livre. Recife 1251, a perna 12835. Entrou. Confira o potente, desculpe. 1251, alterna 12835, azul 4207. 251, 2235, Recife, azul 4207. Obrigado. Se desce cada quilo, quando possível, estimada para pouso. S para 2500 pés, reporte certo 366, reduza para a aproximação final, segue tráfego 12 horas 7 milhas, número 1 na aproximação, Alfa 320 com 1970 de grau de speed. Ele está reduzindo, desce 2,5, vai chamar no 366, azul 4,70. Desce cada quilo, prossiga. Estima ao 1530, pouso. 1530, copiado, Gilete Cabaquil. Autoriza da presente 2500 na Bronx Morro. Gilete autorizado 2500 pés, direto Morro. Autorizado do Renan, CN62. CN6200, torre 118, decimal 95. Torre 295, uma boa, 6200. Xenar 6200, torre. Xenar 6200, se recebe a torre, pouso autorizado pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Torre Salvador, boa tarde. Meu dia ainda, 6200, estabilizado ainda. Xenar 6200, pouso autorizado pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, pistão 1-0, confirmando que está fica, né? Pista seca. Enche. Também é estabilizado, Renato. 4060. Romeu Bravo está sinalizando 360? Realizando aqui, senhora. Guardando o pouso do Oxené. Gente, tem mais um para pouso depois. Gente, bravo. Azul 4060, estabilizado RNAV, sinal de 7 mil. Azul 4060, número 2, agora de pista livre. Vai dar. Azul 4060, pouso autorizado pista 1-0, vento 130 graus, 1-3-9. Autorizado pouso na 1-0, no Bravo. Abatango, Ian Câmbio Bravo, autorizado cruzamento, eixo de colagem, pista 1-0, quarta transferência. Bravo. Bravo, controle de Salvador, 1-0-8. 1-0-8, Bravo. Controle de Salvador, é o Ian Câmbio Bravo, já cruzou o seu aeródromo, mantendo 500 pés na linha do seu aeródromo, corredor forte, vai mantendo na sua escuta. Ian Câmbio Bravo, mantenha 500 pés, o ajuste é 1-0-1-3. Reporte 2-0-6, Salvador. Bravo. Romeu Lima, táxi autorizado, chame táxi Oscar. Tá no pátio 4 ou tá no HD? 4. Sim, chame táxi Oscar. Romeu? Vitor Romeu Lima, autorizado ingresso na pista, táxi até a Quebec, livre na Quebec, Mike Lima, na Lima, solo 121, no decimal 10. Serra Azul no Eco, vento 150 graus, 09 nós, chego fora do solo, rumo Whisky. Channel 6356, qual que é dente, descente vai a Mari Arrival, to Pod Level 050, Kenate 1013. Level 050, Papa Romeu, Serra Azul, Eco, prossiga. Eco lá da RMA, pro Isso, sem intenção é seguir através de Paris, e após o cruzamento da Bahia. Se autorizado, segue 500 pés. Serra Azul, Eco, mantenha 500 pés, no poste através de Paris. O ajuste no 013. Apontar através de Paris, Eco. Bom dia, agora 556, alinhada e decolar, pressão no zero, vento 140 graus, 109. Já é, se autorizado a alinhar e decolar, pressão no zero, 956. Serra Azul, Luaco, quando possível, chamada para pouso. Chamada para pouso, mais 25 mil da Brasil. Obrigado, Serra Azul, Luaco. Sinal para pouso em Arandep. É o... Está passando diante do meu carro, senhor. Sinal para pouso aqui em Arandep. Romeu Bravo, no atraso de conhecimento, em frequência dele. Bravo. Controle, Serra Zulu Eco, está cruzando ainda bem. Serra Zulu Eco, no atraso de conhecimento, confirme destino final, Serra Novembro, Serra Lima. Positivo, Serra Novembro, Serra Lima, no Eco. Serra Zulu Eco, no atraso de conhecimento, em frequência dele. 573, controle de Salvador 120 decimal 8. Bom dia, 5573 vai chamar o 208. Obrigado, bom dia. 1-2-1-5-5-6. Bom dia. O 3295 sai no perfil. Sai no perfil, afirmo. Voo 1556, contato radar na decolagem, sobe via saída da Elfa, nível 360. Via da Elfa 360, 556. Voo 1956, após 2 mil pés, autoridade direto Leda. 2 mil Leda, 556. Leda Forte, Leda. Decolagem, 3795. Mais um minuto, devido ao tráfego decolar à frente, vai ser perfil de saída. Ok, mais um minuto. No 5, voa posição coral. Voa coral no 5. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 5 graus, 1-0. Pistão Romeu Lima, e manter pistão 1-0. Azul 5048, acione identificação da via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 013. Chegada identificou a Mari, pode ser possível direto e está aqui ao 368. Azul, livre acionamento, chame táxi. Vamos chamar 6356. Chamar 6356. Para direct service 366, NH1013, descend 2500 feet. Ready, our nave runway 10. Motor de Salvador, bom dia, está 3895. É o TAR 3895. TAR 3895, contato rodando decolagem, sobe via, saída. Quais são? 2 mil pés, após 2 mil pés, autoridade direto Leda. Vai para nível 340. Ok, após 2 mil, direto Leda, subindo para 340. 3895. Positivo para ingresso. Para na hora, está para ingresso. Vitor Romeu Lima, decolagem autorizada, pressão no zero, vento no meio, zero graus, 1, 2, 9. Decolagem. Esquilo Zulu, ingresso autorizado, o chão pronto. Passará a linha de pronto na frente, esquilo Zulu. Vai ter o perfil da chegada, azul 5048. Vitor Romeu Lima decolou 55, controle de Salvador 1208. 1208, Vitor Romeu Lima. Salvador, bom dia, papapá, Vitor Romeu Lima. Papapá, Vitor Romeu Lima, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 380 via saída Arba 1 no transição Elefa. Arba 1 Elefa 380, Vitor Romeu Lima. Uno 556, passa nível 180, chama agora o centro Recife, na frequência. 1251, alterna, 128, decimal 35. 251, 2235, obrigado. Bom dia, até a próxima. O esquilo Zulu decolou 57, controle de Salvador 208. 208, esquilo Zulu. Perinde a Juliette, livre acionamento, chame táxi. Salvador, Cavial, bom dia, está passando o Esquilo Zulu. Esquilo Zulu, mantenha sem rastro de voo visual, suba e mantenha 1000 pés, via corredor Axé, informe através do farol da barra. Seria possível acender para o 2500, tá? Autorizado, voar direto, Skyru Lorenzo. E subir ao 2500 pés, esse é o centímetro 1003, informe 20 milhas de afastamento de Salvador. Formaremos, então. Muito grato pelo... Net 6356, passing now, CA Victor 366, complete approach, final approach, and contact now tower 118.95. 118.95, Net 6356. That's it. Tower, Net 6356. Bruno 962, aciona licitação, voo e Mari para interceptar a chegada a Mari. Esse mantém o 050. Ajuste a última trem Salvador no 093. Juliette autorizado, chame na hora. Como sudoeste passando 090 em acessão 380. Eco 50 para par. É, então, 50 para par. O 1455. Acione identificação. Fui. A posição Mari para interceptar a chegada a Mari. Quando possível, devido a formações. Informe o décimo mantém 050, o 1455, informe quando o ideal para o armário. Já estamos no ar e agora, na presente, descendo para o 050, voo 1455. Voo no mar, correção, décimo mantém o 060. 60 então, 060, voo 1455. Azul 5048, após TAP foi servido 366 para final do procedimento da RNAV, desse mantém a 2500 PES. Ajuste a altímetro no 093 em forma estabilizada. Posso TAP 366, reportará estabilizado, ajustou. Acione identificação via chegada a Mari, desse mantém o 070. Ajuste altímetro 1093. Controle Salvador, SAM 4714, acione identificação. Essa para o nível 080, via chegada Mare. Foi posição Mare para interceptar a chegada Mare. Após de TAP, caso não aproxime com o tráfego à frente, irá voar o servidor 366. Quando se necessário, lá na frente, diminuir a separação com o tráfego precede, está agora 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, irá voar o servidor 368. Então, a princípio, vamos programar o 366, voo no 4. Afirmo. Afirme. Procedimento é em nave, pista no zero. Ok, obrigado. Então, 3895. 3895, prossiga. Estamos agora no centro Recife, na frequência. 1251, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, boa. Reduza para 2509. Reduzindo 2509, Visando azul 5048. Azul 5048, complete final do procedimento R, nave pista no zero, chama agora a sua, na frequência 118.95, azul 5048. 7895, bom dia. Controle Salvador, Patango Victor e Juliette, coluna, se escuta. Patango Victor, Índia Juliette, mantenha-se em regras de voo visual, via corredor Axé, 1000 pés na escuta do controle Salvador. Informe quando no través e fora da barra. Controle Salvador, boa tarde. O TAN 3745 cruza 1400, não se escuta. TAN 3745, contato radar na decolagem, sub, mantém o nível 360 via saída da EL, transição Mótiva. Via da EL Mótiva para o 360. Salvador, Topo Anjão, bom dia, Azul 2742, ciente da informação, SPR. Azul 2742, aciona a edificação, voa em posição bom, parece acertar a chegada bom. Na proa de bom, 2742. Salvador, Azul 5048, final 4 milhas checado. Azul 5048, pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 graus, zona 2. Whisky Kilo Zulu, agora 20 milhas, vai estar Salvador, VR Salvador, mantenha-se em regra de voo visual, Salvador não tem tráfego informá-lo, de frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais em Pairu. Papa Pá Victor Romeu Lima, faça nível 180, chama agora o Centro Recife, na frequência 128.8, alterno 126.0. ...962, após estar e voo Serra Victor 366 para final do procedimento RNAV, pista no zero. Desça e mantenha 2500 pés. Ajuste a altímetro no 093 em forma estabilizada. 2500 após estar e o Serra Victor 5, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 013. 4 mil e 3. Voo no 162, desse mantenha o nível 050. Confirmando o 050 para o 1162? Afirmo, voo no 162. 7050, após Mari autoriza o 369? Negativo, voo no 162, mantenha o perfil da chegada, após a posição Itapirá voar o Serra Victor 366 como número 3 em aproximação. Reduzido, pode marcar, pitap 366, com o número 62. TAN 4714, desse mantém o nível 060. Autorizado nesse voo 060, TAN 4714. Azul 5048, solo 08, se perde a direita, solo 121, decimal 1. Rumba 15, serviço radar terminado a 5 milhas para a posição Coral. Tem um nível de voo 100, chama agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Padrão 01, mantém o contato radar com o seu tráfego. Mantenha-se em regra de voo visual, 500 pés, ajuste o último 0 no 3. Só siga via linha do litoral, chamando Torre Salvador, na frequência 118.95 para o ingresso no circuito de tráfego. 0 no 3, 1 no 8, 95, graças. Voo 1455, após TAP, Serra Victor 366, informe estabilizado, final do procedimento RNAV, pista no 0. Esse mantém a 2500 pés. Ajuste o altímetro no 0, no 3. Cliente, 3, 2500, 366 agora e reportagem estabilizada no 455. Afirmo, gol no 455, como trago. 2 horas e 7 milhas, rumo noroeste, 1000 pés, corredores visuais, um Papa Alfa 32. Não irá interferir na sua aproximação. Afirmo, cliente, obrigado. 1162, desse mantém a 4000 pés, ajuste o altímetro no 0, no 3. 4 mil pés, 1 0 no 3, 1 1 no 62. 1 1 9 6 2, estabilizado, final do procedimento, é Reinaldo? Estabilizado, 9 6 2. Passo servido 366, completo final do procedimento, chama agora a torre. 1 1 8 decimal 9 5, 1 9 6 2. Completa 18 9 5 9 6 2. Tá em tabula 0 não. Victor, ainda Juliette, mantenha sem regra de voo visual, 1000 pés. Não tem um traço informado, professor de Caparica, Veracruz. Confirma estimado de pouso em Serra Novembro, Charlie Lima. Livre, pouso no 0, 9, 2, vamos. Pro 7 no 4, desça e mantenha o 050. Autorizado 050, 4 7 4. 1162, o tráfego precede. Agora 1 hora, 8 milhas rumo nordeste, passando 4500 pés, descida 2500 pés com grau de speed de 200 nós na sua frente. Reduza, 1162, para 200 nós, tem condições? Afirmo, reduzindo 2009, 1 1 1 6 2. Sim. P416, acione identificação. Desça e mantenha o nível de voo 080. Informe quando realizados os desvios para voar a posição mar. É, mais... É, de forma alterna do Gil. É o 01, não copiou a torre? Estou agora, Guaranave. Sente, cruza a retaguarda do Boeing da Gol. Informo que já tem uma sequência para pouso, o próximo está uma milha de duna. Sim, a gente cruzará a retaguarda e informará na final 09. 6 milha, rumo nordeste, passando 050 em descida 4000, Boeing 737-800, grau de speed de 200 nós, reduza para 200 nós, TAM 4714. Reduzindo 200 nós, TAM 4714. 1162, desse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, autorizado Serra Victor 366 para o final do procedimento R-Nave, pista no 0, como estabilizado, gol 1162. 7250 pés, 13, ajuste, autorizado sinal R-Nave, como estabilizado, 1162. 4714, desse mantém a 4000 pés após ITAP Serra Victor 366, como estabilizado. Autorizado 4000 pés, ITAP Serra Victor 366, reporta lá estabilizado, tá? 4714. Finalizou, gol no 455. Gol no 455, passa o servidor 366, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência, 1 1 8 decimal 9 5. 1895, ok, obrigado, boa tarde. Gol no 455, continua a aproximação, vai te perceber. Aguardo. O 01 já ligou o eixo de decolagem da 10. E está na final para o Graer. Guardião 01, chame no solo controlado Graer, vento no meio 0 graus, 1 0 9. Informará em solo controlado 01. É 2, solo 1 13, libere próximo direito, 2 1 1, solo. Direito, 2 1 1, 9 vezes.